Ministério Público de Minas Gerais recebe, entre os dias 5 a 7 de agosto, a segunda reunião ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos, órgão do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. A abertura do evento, no dia 5 de agosto, contará com a palestra do juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aberta ao público, ela será realizada às 10h30 da manhã, no Salão Vermelho da Procuradoria-Geral de Justiça, em Belo Horizonte. No período da tarde, começam as reuniões fechadas das comissões permanentes para a discussão de questões práticas e teóricas e o intercâmbio de experiências. As 7 comissões abrangem os seguintes temas, ligados à saúde, direitos da pessoa com deficiência e do idoso, infância e juventude, direitos humanos, combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, educação, meio ambiente, habitação, urbanismo e patrimônio cultural. As reuniões temáticas se estenderão até o final do dia 6. No dia 7, será realizada a plenária final do encontro. O Grupo Nacional, criado em 2005, tem como finalidade promover, proteger e defender os direitos fundamentais dos cidadãos. Do Ministério Público de Minas Gerais, Delângia Junho.